Sua inveja não diminui meu talento. Suas pedras jogadas não vão me acertar. Somos como uma onda que vai e que vem. Eu nunca tive medo de se arriscar. Se caio, me levanto e vou seguindo em frente. Não baixo a cabeça nem olho pra trás. Eu conserto meu erro e junto com meu povo. Nem ligo pra aqueles que falam demais. É nós trabalhando, os contra falando e Deus abençoando. Pra cuidar do que é teu e deixa aqui do povo, eu sei cuidar bem. Enfrento chuva forte, raio e tempestade. Se quer entrar na chuva, se molhe também. Eu não tenho culpa se você perdeu as oportunidades que a vida lhe deu. Já que você perde tempo falando de mim, é porque deve ter vontade de querer seu. Já que você perde tempo falando de mim, é porque deve ter vontade de querer seu. Está nas mãos de Deus e Ele já abençoou. Da sua cabeça uma caixa de inveja. Se você trabalhar vai conseguir também. É Deus quem nos ilumina e nos dá sucesso. A Ele fé eu peço pra você também. Se você quer saber por que eu estou aqui, é porque o povo quis e Deus abençoou. Mas nem conto as vezes que me deram não. Mas nunca desisti de ser trabalhador. Mas cuida do que é teu e deixa aqui do povo, eu sei cuidar bem. Chuva forte, raio e tempestade. Se quer entrar na chuva, se molhe também. Eu não tenho culpa se você perdeu as oportunidades que a vida lhe deu. Já que você perde tempo falando de mim, é porque deve ter vontade de querer ser eu. Já que você perde tempo falando de mim, é porque deve ter vontade de querer ser eu. Quero cá.